gente. É, tá, mano. Tá bacana. Tamo levando aí. Quebrada mudou. Tava até pensando aqui agora aqui como a quebrada mudou. Os irmãozinhos tudo violentos, os irmãozinhos tudo se matando. Você viu, parceiro? Você viu, parceiro, aquele cara que morreu ali ontem? Cara, eu fiquei sabendo, tipo. Pois é, irmão. Isso aí. Pegou 3 tiros. E o pior que era tudo amigo de infância. Você vê, né? Realidade dói como dói, tá vendo? A pedra crescendo, o veneno 100% fuma e não consegue parar. Lombra do capeta no ar, agonia, vou atrás da grana. Se não achar, não vou curtir essa lombra. Vou caminhando, já não sei mais o que eu faço. Essa droga me perturba, tá complicado. Tô desesperado, noiado, esse é meu caso. Tô afim de roubar e não encontrei nada. Se aparecer, só por qualquer parada. Meu sangue tá fervendo, tô me sentindo estranho. Sem fome, ilusão dominando. Tô de bico naquele maluco, vou passar o pano. Não tô mais nem aí, pra quem tá me olhando. Já não sei mais o que eu faço, parece que o mundo está se acabando, a pedra está me matando. Já é 7 horas, tô naquela. Louco, e não encontro essa pedra. Não tenho mais nada, acabei com tudo, filho, família, até meu orgulho. Ninguém não me conhece mais, tô sozinho jogado pras cobras. Ninguém se preocupa comigo. Cadê meus pais nessas horas? Sofreram demais, foram embora. Será que Deus existe mesmo? Porque não olha pra mim? A situação que eu tô vivendo, olhe pra mim, eu estou morrendo. Tô desesperado, é forte o arrependimento. Tanta dor, é só lamento, não aguento mais. Tire logo minha vida, pedra me deixa em paz. Meu corpo está apodrecendo, estou enfraquecendo. Não dá mais, eu estou descendo. Irmão, é o seguinte, ó. Eu não sei nem o que eu posso te falar, tá ligado? Vários irmãos na quebrada, trampando de cabeça ergueira, tá ligado? Você preferiu esse outro mundo. Eu te falei desde o início que você não era o caminho, você ia trazer desgraça pra quebrada. Você não quis acreditar, já era, né? Segura as consequências. As consequências. As consequências, irmão. A pedra mata. A pedra mata. A pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata, a pedra mata.